do Patrese. Patrese. Imagínate. Tú y yo. E aí, Caribe? Bora começar! Lá vem a primeira! Caribe Show! Aqui na mais top da cidade agora! E a gente vai começando desse jeito! Bem na moral, bem na manha! Aqui no Caribe! Aqui tá mais top! E o crocodilo já na área detonando tudo! E o baile já rolando! Vamos que vamos! É o baile do Patrese! Pra cima! Cima! E vai comigo! Pra cima! Patrese sem tese! Vamos que vamos! Pasas tu mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos mais pólvora. Patrese. É o cara do momento. Fumo a da braba pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pra se ligar! E tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. E a galera vem. você pra ferver. Hoje eu quero você. Chega junto, no teu jeito que eu me amarro. Quatro, eu jogo rabo, sequência. Só um pouquinho aqui, rapaz. Toma sequência de vapo, vapo. De quatro, eu jogo rabo, de quatro. Aí. Jogo rabo, sequência de toma. Vem de bola pro Caribe. Aqui tá mais top da cidade. E o baile do Patrese já rolando. Vamos que vamos. De quatro, eu jogo rabo, de quatro. Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro, eu jogo rabo, de quatro. Eu jogo rabo, sequência. DJ Patrese. Sequência de vapo, vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Olha o funk. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do Goldin. Chamei os que abre a base pra enrolar de baixo de mim. Vem dançando, eu jogo rabo, vem dançando, eu jogo rabo, jogo rabo, vem pra cá e vem dançar. Bora Caribe, bora Caribe, bora Caribe. Sabia que ela viria de longe sinal. DJ Patrese! Tá lotado de minados. Vamos na área! Mas você eu chamo no neném. Tô chapado, cheio das vontades de te mandar um. E aí, Gabi, beijo pra você! Tá no baile, mais um nome. Tá aqui, aqui, aqui, ó! Piloto vai ver se aqui no baile do Patrese. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona? Braba, isso eu vou te. Vem sacudindo. E só botar dona, meu bem. Vem sacudindo. É dona, meu bem. Arrepia. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona, meu bem. Só botar dona, meu bem. Só botar dona, meu bem. E aí, Marcelo Cunha? Aquele abraço também a você. Bota aqui. A Jennifer. Bota. A Gabi. Bota. Tamo junto, Erg. Caribe, bora! Aí olha o troco do Black na voz. O Imperador tá de volta também, Imperador! Aquele abraço, garoto! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Povo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo. Como é que é? Se eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilar. O top! O top DJ do Pará. Patrese. Vem, filha, vem! Nós mete o louco, sede de baile. E é o croco. Tu vem ficar comigo só por um. A mulherada vai dançando, quebrando tudo. Perguntou por que eu sou assim com ela. Porque eu só ligo quando tô afim de transa. Patrese. Eu respondi, calma. O top DJ do Pará. Meu coração me. Vai, meu top do Pará. Só não falou nada sobre tua sentada. Vai detonando o crocodilo assim, sem parar. Por isso, sempre quando bate a saudade, sobe o tesão. E aí, gringo? Já na área comigo, abraço! Vem sentando, rebolando. Rebola! Sem sentimento. Não vou me apegar. Como é que é? Até pode me tirar. O baile do Patrese. O não vai abandonar. Vem sentando, rebolando. Sem sentimento, não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida. Mas meu pau você não vai largar. Vem sentando, rebolando. Sem sentimento. O Alexandre Santos, né? O Gustavo também. Até pode me. De Curuçá, tá aqui presente com a gente, vem sentando, rebolando, vem sentando. Os caras de pau também de Curuçá, papai. Tá chegando o crocodilo em Curuçá. Vai seu bicho. Me perguntou por que eu sou assim com ela, porque eu só ligo quando tô a fim de transar. Eu respondi, calma, não se despeia. Chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. Chiridão. Viajei e vi. Percebi que a liberdade é minha. Lá vem, lá vem, lá vem. Foi até bom te encontrar. O baile do Patrese. É que eu amo. Me disse, eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão. Agora privado. Alô Oliveira também, as crocolocas de verdade, a Pamela Neves, beijo também. Agora é só me chamar o Bom. Vem, Guga! Sacode o Caribe também! Pode chamar que ela vem. Chama que ela vem. Pode chamar que ela vem. Pode vir, pode vir! Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Ó como ela tá toda gostosa. Ó como ela tá toda gostosa. O Mauro também. Toda a piaria do no visual. O Mauro, rompendo fronteiras, tá comigo. A 17 com as suas amigas. Segura o Caribe. Disputa pra qual mais quica. Qual mais quica. Qual vai entrar na DJ Guga. Falando de amor pra vocês. DJ Patrese. Essa é doida, mano. Pra se ligar, pra se ligar, pra se ligar. Falar de amor. Fala, Matheus, Jamal, bichê. Ele abraça você, ó. Cachorro que você. Ih, pai. Valor. Vamos falar de amor. Te liga. Vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você. Tá dando mole. Valor. Ei. Oh. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Ei. Oh. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade, explana pra... Minha família Maguari! Fala a verdade, explana pra... Tô aqui, ó! Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Aê! Lá vem! São os quatro caras que a bandida se amarra. Se amarra. Jogador... Empresário. E o quê? Artista. E o DJ Patrese. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Fala, Gustavo! Não deixa ela. Quero abraço você, Kleber, também! Não, para de. Olha o Gerson! Porra da vida dela. Todo mundo. Com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Pra poder dar a xereca. Alana também, beijão pra você, Alana. Xereca, pra poder dar. Tá comigo, tá comigo! Fala, João! E segura 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? O quê? Ela só dá pra patrão. De rock? Ela só dá pra patrão. Ela só dá pra patrão. Vem desgraçado. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje, é hoje. Paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok. Tá ok? Marquinha ok. Tá ok, né? Brasília ok. Tudo ok? A unha tá ok. Bro... E a cachaça tá ok? O desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo mal que ele se fez. É hoje que ele paga todo mal que ele se fez. Cabelo ok. Sobrancelha ok. Maquiagem ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero. Então brota, brota! Brota no bailão pro desespero do seu ex. que ele vai ter. Uma bebê dessa, nunca mais ele vai ter. Bebê dessa, nunca mais ele vai ter. Vai ter uma bebê, vai ter. Sacode, balança! Guiado bagulho. Ó, que doido! Pra se ligar! E aí, Ronilson? Aquele abraço também, você, garoto! Tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Vai, vai! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. O Guga é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu. O gerente Miller também. Qual que vai ser? Vai dar o Marujo. Vai dar o Marquinho. Vai dar o vai descer, eu vou descer. Solamar. Gente boa. Vai descer, vai dar o. Tamo junto. O empresário Quinho também tá comigo, um abraço, Quinho. Aproveita. Aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Vou dar essa xereca, vai jogando, vai aqui. Jogando! Pra se ligar, pra se ligar. O top DJ do Pará. O grave faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate. E vai batendo, bate, vai batendo, vai batendo. Bate, e o grave faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GGG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, vai! Vai, acompanha o grave. Acompanha o grave. Vai, acompanha o grave. O grave faz tum e a bunda dela bate. O top DJ do Pará. DJ Patrese. DJ Patrese. Mais uma aqui, ó. Diferente. Crocodilo. Dinho é demais, a tribo vem pro Tupinambá. Treme terra do Pará, a curtição de DJ Toninho faz. E agora o rei vai tocar. DJ Dinho, no andar sonoro. DJ Dinho, vai pra cima, vai pra cima. Crocodilo, sinta a pressão da dentada do animal. Ivan Macedo. Rapaz! Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor vou encontrar outro Gigante Crocodilo Prime. O Gigante Crocodilo. Madalção, eu necessito que entenda de uma vez. Vai recordando. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Só dessa vez, pense em mim. Pense, verás, não acabará. E aí, e aí? Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez. Bacante. Pense em mim. E é bem do jeito. Pense, verás, não acabará. Dançando, e a gente vai detonando assim, ó. E já aparece, isso não faz sentido. Escute o que tem aqui dentro. Mais uma. Crocodilo Prime. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. E eu? Eu me vejo assim, só pensando. É o baile do Patrese. Vem pra mim, está tão frio aqui. Como é que tá? Como é que tá? Está tão frio aqui. No baile? Já amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Te preciso. Ah, eu preciso desse amor. Ah. De Coraci, meu parceiro Quinho também. Noite, tudo junto aí, ó. Glória, só de boa. Diz pra mim por que não volta. Não vi

acelerar. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo. E o amor? O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou. Os cachorrões, comandando tudo. Estranhos eu andei. Bora, Renato, bora, Renato. Bora, Rock 2. Qual foi? E o quê? Meu primeiro amor. Você dá valor. Você me mostrou. Dá valor, senhor. Acho melhores. Que a felicidade está quando dois Esporte na tela, neném! É a Trevo Esportes! A verdadeira paga na hora do norte do Brasil! É a Trevo na parada! Trevo Esportes! Fechado com o Croco Baile do Patrese! O Baile do Patrese! E segura! Trevo Esportes! Mas você não está aqui. E o quê? Me dá mais uma chance, meu amor. Volte pra mim. Faça o que preciso for. Até te peço, por favor. Me diga onde você está, amor. Que eu vou te encontrar. Aqui, ó. Estou no som da galera onde te conheci. Esperando por você. Curtindo o novo príncipe. E a gente vai bem na manhã, bem light. Sua voz, eu posso até parar e pensar em nós, mas não vou. Top DJ do Pará, DJ Patrese. E o açaí da hora do Adriano Abençoado. É o açaí da hora, fechado também aqui no baile do Patrese. Eu sempre relembro. E aí, Adriano Abençoado, me segura. Açaí da hora na parada. Vamos lá. Que passamos juntos. Que marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. Esquecer. Lava! Gigante Crocodilo Prime. Dá-lhe, Crocodilo! E aí, Pamela? Um abraço pra você, beijão, mulher! É assim do jeito. Foi numa noite linda de luar. Marcante! Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar e ao me aproximar. O empresário Quinho também tá na área. Aquele abraço, Quinho. Você é croco. Seu animal, bora. Como um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. O amor que eu sempre quis me faz feliz e mais inesquecível é te amar. Agora! Mas a distância machuca. Apaixonei, já não posso esconder. Só as melhores! Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça aí, ó. Ouça, amiga. Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Essa paixão, não me obrigue isso não. Porque é tão difícil assim. Me diz, não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói, essa traição. Fala aí! Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. E a amiga fura olho, né? Segura, vai. do Sideral também. Tá aqui comigo, tá no crânio. Não sei como fazer. Se eu pudesse te ter aqui comigo, tudo eu daria. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Tu és o causador do teu. E o baralho, rapaz, que doido, baralho. Bora, baralho. Desde que te vi, te marca. Roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Vai começar! Lá vai fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. DJ Patrese. Toma lá, vai! E o DJ Patrese. Joga! Põe a mãozinha pra cima e grita. Para não! Oh. Não para não! Hey. Vai, vai! Oh. Agora! Hey. Oh. É caqueado! Toma, caqueado! Namora não dá. Cara do Cui. Namora não. O Renan também. Namora não. Meu coração quer. Olha, Quinho. Tá todo mundo aqui no aniversário, é? Namora não. Tá com ele aqui. Namora não. Tome também. Meu coração quer. Olha, Joel. É muito grave. Já a gente manda tudo isso aí. Namora. Namora não dá. Namora não. Assim não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Galera do camarote que tá no beijo. Joga pra cima! Joga! Joga! Joga! Joga! Joga, joga, joga. Rock doido, mano. Bora pra cima, desgraçado. Come tudo. O homem do rock doido. Começa esquentando tudo e o bagulho vai doidando. Bagulho doido. Mas eu sei a quem se faz a quem se paga. É o baile do Patrese. Vou rir da sua cara e vou ver. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. E vamos lá. Pode sofrer.